Faixa 3. O conto do castor. Fenótipo é aquilo que é influenciado por genes, ou seja, na prática, tudo o que diz respeito a um corpo. Mas há uma sutileza de ênfase decorrente da etimologia da palavra. Faino é palavra grega que significa mostrar, trazer à luz, evidenciar, exibir, descobrir, revelar, manifestar. O fenótipo é a manifestação externa e visível do genótipo oculto. O Oxford English Dictionary define fenótipo como o total das características observáveis de um indivíduo, visto como a consequência da interação de seu genótipo com seu meio, mas antes dessa definição apresenta outra mais sutil, um tipo de organismo distinguível de outros por características observáveis. Para Darwin, a seleção natural era a sobrevivência e reprodução de certos tipos de organismos em detrimento de tipos rivais de organismo. Tipos aqui não significam grupos, raças ou espécies. No subtítulo de A Origem das Espécies, há muito mal compreendida a frase preservação de raças favorecidas. Não se refere de modo algum a raças no sentido normal do termo. Darwin escreveu antes que os genes recebessem esse nome e fossem adequadamente compreendidos, mas em termos modernos, o que ele queria dizer com raças favorecidas era possuidores de genes favorecidos. A seleção impede a evolução apenas quando os tipos alternativos devem suas diferenças a genes. Se as diferenças não forem herdadas, a sobrevivência diferencial não terá impacto sobre gerações futuras. Para um darwiniano, fenótipos são as manifestações pelas quais os genes são julgados pela seleção. Quando dizemos que a cauda de um castor é achatada para servir de remo, queremos dizer que os genes cuja expressão fenótipa incluíram o achatamento da cauda sobreviveram ajudados por esse fenótipo. Castores individuais com o fenótipo da cauda achatada sobreviveram em consequência de serem melhores nadadores. Os genes responsáveis sobreviveram dentro deles e foram transmitidos a novas gerações de castores de cauda achatada. Ao mesmo tempo, genes que se expressaram em enormes dentes incisivos, capazes de roer madeira, também sobreviveram. Os castores individuais são formados pela permutação de genes no reservatório gênico dos castores. Genes sobreviveram através de gerações de castores ancestrais porque se revelaram bons em colaborar com outros genes no reservatório genético dos castores, produzindo fenótipos que prosperam no modo de vida dos castores. Ao mesmo tempo, mais uma vez, as cooperativas alternativas de genes estão sobrevivendo em outros reservatórios gênicos, formando corpos que sobrevivem empenhando-se em outros modos de vida. A cooperação dos tigres, a dos camelos, a das baratas, a das cenouras. Meu primeiro livro, O Gene Egoísta, poderia igualmente intitular-se O Gene Cooperativo, sem que fosse preciso mudar uma só palavra do livro. Aliás, isso talvez tivesse poupado muitos maus entendidos, alguns dos quais vociferantes críticos de um livro contentam-se em ler apenas o título da obra. Egoísmo e cooperação são dois lados de uma moeda darwiniana. Cada gene promove seu próprio bem-estar egoísta, cooperando com os outros genes do reservatório gênico sexualmente mexido, que é o meio desse gene, a fim de formar corpos que eles compartilham. Mas os genes do castor têm fenótipos especiais muito distintos dos de tigres, camelos ou cenouras. Os castores têm fenótipos de lago causados por fenótipos de represas. Um lago é um fenótipo estendido. O fenótipo estendido é um tipo especial de fenótipo e será o tema do restante desse conto, que é um breve resumo de meu livro The Extent and the Phenotype. Ele é interessante não apenas em si mesmo, mas porque nos ajuda a entender como se desenvolvem os fenótipos convencionais. Veremos que não há grande diferença de princípios entre um fenótipo estendido, como o lago de um castor, e um fenótipo convencional, como a cauda achatada desses animais. Como é que pode ser correto usar a mesma palavra fenótipo para referir-se a uma cauda de carne, osso e sangue e a uma massa de água parada represada num vale? A resposta é que ambas são manifestações de genes de castor. Ambas evoluíram para tornar-se cada vez melhores em preservar esses genes. E ambas são ligadas aos genes que elas expressam por uma cadeia semelhante de elos causais embriológicos. Explico. Os processos embriológicos pelos quais genes de castor moldam caudas de castor não são conhecidos em detalhes, mas sabemos que tipo de coisa ocorre. Genes em cada célula de um castor comportam-se como se soubessem em que tipo de célula estão. As células da pele têm os mesmos genes que as células ósseas, mas diferentes genes são ativados nos dois tecidos. Vimos isso em O Conto do Camundongo. Os genes em cada um dos diferentes tipos de célula na cauda de um castor comportam-se como se soubessem onde estão. Levam suas respectivas células a interagir umas com as outras de tal modo que a cauda como um todo assume sua forma achatada e sem pelos. É tremendamente difícil descobrir como elas sabem em que parte da cauda estão, mas conhecemos em princípio como essas dificuldades são superadas. E as soluções, assim como as próprias dificuldades, serão do mesmo tipo geral quando examinarmos o desenvolvimento das partes dos tigres, das corcovas dos camelos e das folhas da cenoura. Elas também são do mesmo tipo geral no desenvolvimento dos mecanismos neuroniais e neuroquímicos que regem o comportamento. O comportamento copulativo dos castores é instintivo. O cérebro do castor macho orquestra uma sinfonia de movimentos por meio de secreções hormonais no sangue e de nervos que controlam músculos puxadores de ossos primorosamente articulados. O resultado é a coordenação precisa com uma fêmea, que por sua vez se move com harmonia em sua própria sinfonia de movimentos igualmente orquestrada para facilitar a união. Podemos ter certeza de que essa esmerada música neuromuscular foi apurada e aperfeiçoada pela seleção natural durante muitas gerações. E isso significa seleção de genes. No reservatório gênico dos castores, sobreviveram os genes cujos efeitos fenotípicos sobre o cérebro, os nervos, os músculos, as glândulas, os ossos e os órgãos dos sentidos de gerações de castores ancestrais aumentaram as chances de esses mesmos genes serem transmitidos através dessas mesmas gerações até chegarem ao presente. Os genes para comportamento sobrevivem de modo semelhante aos genes para ossos e peles. Se alguém protestar que não existem realmente genes para comportamentos, mas apenas genes para os nervos e músculos que produzem o comportamento, esse alguém precisa alargar seus horizontes. As estruturas anatômicas não têm um status especial superior ao das estruturas comportamentais quando se trata de efeitos diretos dos genes. Os genes são realmente ou diretamente responsáveis apenas por proteínas ou outros feitos bioquímicos imediatos. Todos os outros efeitos sobre fenótipos anatômicos ou comportamentais são indiretos. Mas a distinção entre direto e indireto é vã. O que importa no sentido darwiniano é que diferenças entre genes se traduzem em diferenças entre fenótipos. A seleção natural só quer saber de diferenças, e de modo análogo, são as diferenças que interessam aos geneticistas. Lembremos a definição mais sutil de fenótipo dada pelo Oxford English Dictionary, um tipo de organismo distinguível de todos os outros por características observáveis. A palavra-chave é distinguível. Um gene para olhos castanhos não é um gene que codifica diretamente a síntese de um pigmento castanho. Bem, até poderia acontecer que fosse, mas isso não vem ao caso. O importante no que diz respeito ao gene para olhos castanhos é que possuí-lo faz diferença para a cor dos olhos quando comparado a alguma versão alternativa do gene, um alelo. As cadeias de causação que culminam na diferença entre o fenótipo e outro, digamos entre olhos castanhos e azuis, geralmente são longas e tortuosas. O gene faz uma proteína diferente da proteína feita pelo gene alternativo. A proteína tem um efeito enzimático sobre a química celular que afeta X, que afeta Y, que afeta Z, que afeta uma longa cadeia de causas intermediárias, que afeta o fenótipo em questão. O alelo faz a diferença quando seu fenótipo é comparado ao fenótipo correspondente no extremo da correspondentemente longa cadeia de causação que decorre do alelo alternativo. Diferenças gênicas causam diferenças fenotípicas. Mudanças gênicas causam mudanças fenotípicas. Na evolução darwiniana, alelos são selecionados, vis-à-vis alelos alternativos, em virtude das diferenças em seus efeitos sobre fenótipos. O Castor quer nos dizer que essa comparação entre fenótipos pode ocorrer em qualquer ponto da cadeia de causação. Todos os elos intermediários da cadeia são verdadeiros fenótipos e qualquer um deles poderia ser o efeito fenotípico pelo qual um gene é selecionado. Basta que seja visível para a seleção natural. Não interessa se é ou não visível para nós.